E o Escola Show essa semana traz para você mais uma tradução da semana. Elton John, aqui no Escola Show. Isso que é mansão. Com enfeites cor marrom. Vem descendo, rolando. Tenta sinistrão. E o tio do balde. A vítima rimou. Suicídio com a escola. E o negativo do lar. Coco roda. Rodou o Bauru. São filhos de lavadeira, baby. Dois passe entrou. Por isso segura e faz. Deu um tossinho e foi. Estrume os ratos levem. E o tio se furou no olho. Por isso segura e faz. Não segura e faz. Isso não segura e faz. É lindo. Elton John aqui, a tradução da semana. Beat a missa assistente, é tudo fé. Sem esse livro no bus é prisão. E não fala um A. Filhos da Gretchen. Não estão a motor. No times do Danny. E Angela se foi. Coco roda. Rodou Bauru. São filhos de lavadeira, baby. Dois passe entrou. Por isso, segura e faz. Deu um tossinho e foi. Estrume os ratos levem. E o tio se furou no olho. Por isso não segura e faz. Não segura e faz. Isso não segura e faz. Eu fico aqui me perguntando, o que será que não é pra segurar e fazer? Deve ser alguma coisa perigosa. Vamos ficar de olho aqui na tradução da semana com Elton John. Tradução da semana. Para com essa porra, hein? Coco roda. Rodou em Bauru. São filhos de lavadeira, baby. Dois passe entrou. Por isso segura e faz. Deu um tossinho e foi. Estrume os ratos levem. E o tio se furou no olho. Por isso segura e faz. Não segura e faz. Isso não segura e faz. Mas o que será que não é pra segurar e fazer? Ah, não segura e faz cerol, é lógico, corta o dedo, é perigoso. Não segura e faz cerol, Elton John aqui no Escola Show. Um apelo à segurança, que lindo.